pouco mais de cachaça velha. A sede de poder treme a perna. A garganta tá seca do beco da favela. Não existe sossego nesse lado da serra. Toda hora me sobe e desce aquela atividade depois das sete. Aí ladrão, sai dessa miragem. Se tu morre no seu lugar, tem quem? Gente de São Jorge tá no pescoço, semi-automática na cintura, gente calouro. Vê que tudo é preto o tempo todo, malandro bom é malandro rico, parceiro. Olhar de falcão, nasceu com 6 pro então, esmenor na atividade, se liga então. O que há de errado contigo não é o álcool ou as drogas, é você não querer nada e fingir de idiota. Tá, o governo não pensa na população, ou talvez pensa quando fala merda na televisão. Os outros países rindo da nossa cara, não é normal essa palhaçada. Ontem regressa logo dessa casa, quem me representa já morreu. E pra falar a verdade, ele ainda nem nasceu. Não vou desistir de falar desse pilantra meu, porque pra julgar ele se diz em nome de Deus. 1, 2, 3. E a mãe natureza chora. 4, 5, 6. A nova ditadura agora. Na terra de ninguém alguém implora pela vida. Mata a mãe e a filha, isso é um caso de família. 1, 2, 3. A mãe natureza chora. 4, 5, 6. A nova ditadura agora. Na terra de ninguém alguém implora pela vida. Mata a mãe e a filha, isso é um caso de família. Tô vendo mais um filme de ficção de Clint Eastwood, mas não se ilude que nada vai acabar bem. No Estado Democrático de Direito vai virar Frankenstein. Tchau, querida, tudo começou assim. Depois foi fora Temer e elegeram isso daqui. Não dá pra acreditar onde vamos chegar. Diz que o voto é nossa arma, mas vi muito suicidar. Apostaram no incerto, na política de excesso. Agora ordem e progresso é desordem, retrocesso. Tão rindo da nossa cara, resolvem tudo na bala. Com milícias preparadas, quero ver quem te encara. No game político, todo mundo é politizado. Cagam regras de convivência que explode do lado mais fraco. Fogo na rede com discurso dicotomizado. Sombra e água no congresso, Amazônia incendiada. Caso eu não possa portar uma arma, com todo respeito aos demais, né? Quem é que vai poder portar? Índios e populações locais, como parte... 1, 2, 3. E a mãe natureza chora. 4, 5, 6. A nova ditadura agora. Na terra de ninguém alguém implora pela vida. Mata a mãe e a filha, isso é um caso de família. 1, 2, 3. A mãe natureza chora. 4, 5, 6. A nova ditadura agora. Na terra de ninguém alguém implora pela vida. Mata a mãe e a filha, isso é um caso de família. Legislativo e executivo, juntos nós mudaremos o futuro do Brasil. E eu acredito em vocês.